Deus quer ver caras, não ver corações. Onde é que tu moras? De onde é que tu és? Como é que te chamas? Qual o teu ID? Onde é que tu moras? És comprometido? Quero saber tudo, mesmo proibido, para namorar contigo. Quero mais do que se vê. Mostra lá o teu ID. Mistérios, teus segredos, o que vai lá dentro e não dá para ver. E por isso, antes de te dar o sim, ainda há tanta coisa por saber. Onde é que tu moras? De onde é que tu és? Como é que te chamas? Qual o teu ID? Onde é que tu moras? És comprometido? Quero saber tudo, mesmo proibido, para namorar contigo. Mostra lá o teu ID. Mostra lá o teu ID. Rebeca! E aqui estamos nós para mais uma edição. Eu, Carlos Bonaparte, mas não estou sozinho. Estou com a Lúcia Helena. Olá, Lúcia, boa tarde. Boa tarde, boa noite a todos aí. Como passaram a semana, meus ouvintes, meus amigos? É verdade, hoje não está cá. Na parte do cafezinho, Adriana Pequeno, por contas de custos, hoje nós mandamos embora mais cedo para não pagar as horas extraordinárias, porque, como sabem, a partir das 8 da noite paga-se mais, e só ficou a Filipa tanto nas sanduíches como no café. Portanto, hoje está com mais sobrecarga de trabalho, mas para todos os efeitos, ela é como é boa pessoa, até abdicou de receber aquele extra que se recebe a partir das 8 da noite, por ser um horário noturno. Obrigado, Filipa, e já agora, esta sanduíche de queijo e fiambre está ótima. Pronto. Agora falta um queijo com goiabada. Ou com goiaba, não é? Como é que se chama isso? É, goiabada, sim. Queijo com goiabada. Ontem eu assaltei a geladeira, meia-noite. Era o único doce que tinha em casa ontem, era a goiabada com queijo. Eu falei, ah, não dava pra dormir sem comer um docinho. Aí eu assaltei a geladeira mesmo. É horário de assaltar a geladeira aqui. Ora bem, esta semana o tema central é o Dia do Amigo. É verdade, é o Dia do Amigo. E dizer aqui, agradecer às participações que foram chegando depois no dia, tanto da Raquel Avelar como do Rafael Lopes, que nos mandaram mensagens a dar as boas-vindas. Aliás, sim, a Raquel deu as boas-vindas à Lúcia, E o Rafael diz que é bom ouvir-nos, e também diz que é bom ver a Antena Web voltar àquilo que ele conheceu há 5 anos. Obrigado, Rafael. Já nos cruzamos, inclusive. Nós já chegamos a conversar pelos. Eu não sei se foi pelos e-mails, se foi pelos Facebooks da vida, mas já conversamos alguns. Portanto, agradecer aos dois pelas participações que nos deixaram ao longo da semana. A Raquel foi na segunda-feira, se não estou em erro, o Rafael foi no próprio domingo, ou foi ao contrário, agora não me recordo. Mas agradecer aqui as participações. Só dizer, antes que o tempo me fuja, que nós ouvimos nesta edição quatro temas. Primeiro, os Minhotos Marotos com É Festa, É Festa. Um tema que faz parte de um álbum que é um álbum que a Antena Web recomenda. Também Ana Duarte com Quero Falar de Amor. Também Ruth Marlene com Money Money. E por fim, a Rebeca ID. Como se chama o tema? Então, o tema de hoje, o tema central de hoje é os amigos. Dia 20 de julho foi o Dia Mundial do Amigo. É verdade, uma coisa tão importante e que não merece tanta atenção como algumas coisas que não interessam para nada. Por exemplo, o novo single da Maria Leal. E pronto. São coisinhas que. Sabe quem é que é a Maria Leal? Eu imagino Não. que não saiba, Lúcia. Não. Será? Mas Maria Leal, digamos que é o Pablo daqui do sítio. Só que o Pablo canta Um Homem Não Chora. E depois vai embora para quem estou chorando. E a Maria Leal é mais ou menos a mesma coisa. Digamos que o Pablo é sofrência na letra. A É a Maria sofrência. Leal. A Maria Leal canta e aquilo é uma sofrência que só acaba no final da música porque ela não sabe cantar. Pronto. Basicamente é isso. Ah, a sofrência de quem tá ouvindo. Pois é. É mais ou menos por aí, sim. É como diz a Filipa, que está aqui a participar. Podes dizer isso por voz, Filipa? Estou aqui convidada para participar no programa. Eu disse que a Maria Leal é uma não artista. É, portanto, Ah, boa isto noite não a ouviu, ou todos. seja, isto não é só efeito psicológico. E estou a dizer Não, que e ela está agora aqui porque ela está mesmo aqui. vou voltar ao bar, sim, se não se importam, com licença. Sim. Com licença. Então vai trabalhar, vai trabalhar. Vou Vai ser a nossa trabalhar. escrava. É para isso que A me nossa pagam. escrava. É para isso que me pagam. É, pois é. Com licença, vou regressar. Beijinhos, com licença. Beijinhos. Pronto. E já está então a Filipa de novo a dirigir-se para o bar. Tens a bandeja em cima da mesa, não te esqueças. Pronto. A bandeja com umas bebidas, eu não sei o que é que ela tem lá ali, mas deve ser para depois. Porque nós gravamos esta tarde a minutos inusitados e bebemos um bocadinho demais da conta. Aquilo acabou de forma um pouco estranha. Eu já não sei se ela tem na bandeja, não sei se ela tem as garrafas com as bebidas ou se são só as garrafas. Mas Oh, pronto, filha, as isto. garrafas já foram para o lixo. Ah, pronto, ainda não tinha visto. Mas já, Já afinal, escondeu a ela. prova do crime. É, a prova do crime não existe mais. Vocês queriam agora que eu denunciasse aqui o que aconteceu nos minutos inusitados? Não. Agora. Ah, Não, é só para a semana. Só para a Só semana. para a semana é que se Seguinte. denuncia. E agora fui. Pronto, então até já. Vai lá então. Se quiserem saber, já agora, minutos inusitados, sábados, 21 horas, em antenaweb.info/antenaweb. Mas bom, então, o dia do amigo. Como é que eu fui parar à Maria Leal a propósito do dia do amigo? Que tristeza. Eu falar em dia do amigo. Ah, já sei porquê. Eu falar em dia do amigo e fui parar à Maria Leal. Mas dizer que o querido amigo é uma data muito importante e que muitas vezes nem sequer é dada de valor. Eu não digo a data em si, mas à própria amizade. Sim. Muitas vezes a própria amizade, a verdadeira amizade, é deixada de parte. que é que a Lúcia tem a dizer sobre o dia e sobre a amizade? Então, existem no calendário mundial várias datas comemorativas, né? Tudo se comemora, o dia da plantação do milho, da cana, né? Tudo é motivo de comemoração. Mas eu acho que tem algumas datas que elas soam mais fundo, né? A gente nos comove mais, né? Nos move mais. E eu acho que amigo, não sei, é o meu conceito, né? Não sei se as outras pessoas podem pensar diferente, mas é bom ter um amor, eu acho que ter um amor é muito importante. É bom ter pai, é bom ter mãe, irmãos, né? Primos, tios, enfim, uma família. Mas amigo é uma coisa especial realmente. Porque muitas vezes você não diz para sua mãe o que você diz para um amigo, para uma amiga. Ou às vezes você tem um problema de relacionamento, né, na família, né, e você pode comentar, trocar informações com um amigo, que muitas vezes vai ver a situação de uma forma diferente, por não estar envolvido emocionalmente, e pode te mostrar um outro lado da história que você não está vendo. O amigo de verdade é aquele que fica feliz com o seu sucesso, que nem todo mundo é assim. Tem pessoas que se dizem amigos, mas na verdade não tem sinceridade nos sentimentos. Mas a gente reconhece o verdadeiro amigo. Ele sabe, passa por coisas, situações com a gente, permanece. Se por acaso ele tem que ir para longe, você sente ele perto, como se isso não tivesse, essa separação não tivesse acontecido. Ou se ele já está longe, no caso dos amigos de internet, né? Sim, e mesmo aqui eu tenho uma amiga que casou com um português, quer dizer, a gente estava diariamente juntas, e ela se casou com um português e foi embora, né? Então, ela vem de vez em quando, eu fui inclusive madrinha do casamento, eles vieram casar aqui, e de vez em quando ela vem, eu ainda não pude ir, mas eu vou, que eu ainda vou tirar um passaporte e vou deixar todas as páginas carimbadas. É meu sonho, sabe, ter que fazer outro, porque encheu meu passaporte, então, de tanta viagem que eu vou fazer. Então, aí, cada vez que ela vem é como se ela nunca tivesse ido. Sabe, é uma afinidade que a gente tem com amigo, que é uma coisa muito inexplicável, na verdade, eu diria sobrenatural, misteriosa, uma ligação. Mesmo porque, muitas vezes, já aconteceu comigo e com outras pessoas que eu conheço, não adianta você ter dinheiro, porque tem gente que pensa, ah, mas eu não tenho nenhum problema financeiro, eu posso comprar e pagar tudo. Mas tem coisas que, se você não tem um amigo, o dinheiro não vai abrir a porta ou o caminho. Não vai. Às vezes é um amigo. Ah, mas espera aí, eu não tenho dinheiro, ou então eu não tenho acesso a tal situação, ou então até uma repartição pública, até uma situação mais séria. Mas aí, espera aí, mas eu tenho um amigo lá, o meu amigo tem um amigo. Aí sempre tem um amigo do amigo que vai e facilita, né, e ajuda, e instrui a gente em como agir. Então, eu acho, por isso que eu acho que amigo passa da importância de ter dinheiro, de ter família ou amor. E amor também é assim, né? A gente nunca sabe quando ele chega e nem quando ele vai embora. Então, normalmente, a gente fica, né, a ver navios, como se diz. E aí, nessas horas, quando o amor não tá, ou, né, foi embora, não deu certo, quem tá perto? O amigo. Então, por isso que eu acho que, de todas as relações humanas, a amizade é a maior. A propósito do amigo, e de que sempre tem um amigo para nos orientar, e sempre vou dizer isto do mais fundo do meu brasileiro. Lula se liga na ideia. Ele está precisando de amigos neste momento. Está precisando de amigos, realmente. Inimigos ele já fez todos que ele podia. Eu vou ler um pequeno texto e que eu escrevi e que é para mim a definição do amigo. Escrevi isto no dia 20 de julho e que diz: amigo, para mim, aquele que ajuda e se deixa ajudar e deixa ser-se ajudado. Aquele que duvida de ti, mas em última instância acredita na tua palavra. Aquele que se coloca no teu lugar para tentar compreender-te. Aquele que tem força para te repreender pelos erros, mas paciência para te confortar na hora de levantar deles. Amigo, aquele que não trai a confiança e guarda as tuas fragilidades e segredos. Aquele que confia os seus em ti. Aquele que, mesmo distante, por algum tempo, não te perde a estima. E isto, para mim, é um amigo. Muito lindo. É muito lindo. É tudo aquilo que... É, por isso que eu admiro quem tem esse dom, né, de escrever. Ele consegue externar, né, com palavras arrumadas, o que a gente sente, né, o que a gente pensa. É tudo isso mesmo. O texto é perfeito. E agora tenho uma pergunta que é... O que é a amizade... para as crianças? Maite contou-nos um bocadinho sobre isso, mas eu vou deixar que seja a Lúcia a falar, para que nós possamos depois trazer aqui algo aos nossos ouvintes. Fala-nos um bocadinho, Lúcia. Então, eu aproveitei, assim, é uma coisa íntima, né, familiar. Eu aproveitei o momento que a família estava reunida e próximo do dia do amigo, e quis conversar com a minha sobrinha sobre isso. A minha sobrinha caçula, ela se chama Maite e tem 7 anos. Então, eu gravei, né, nós gravamos uma entrevista, foi difícil fazer ela ficar sentadinha para me responder umas perguntas, porque ela não para, mas enfim, eu consegui. E, na verdade, eu me surpreendi com a visão dela de amigo, mas eu acho que é melhor eles ouvirem, né, Carlos, para eles entenderem o que eu estou falando. Então, com vocês, a entrevista da Maite. Depois... Uma outra criança, desta vez tinha 9 anos na altura, chama-se Sarah e vai trazendo uma música chamada Mamã Papá. Ela tem agora um novo single, mas eu vou deixar aquela música que é mais bonitinha. Gosto mais dela. Vamos aqui. E foi, aliás, um êxito no ano passado. Quando a música chegou até nós no ano passado, foi um êxito e, portanto... acho que faz todo sentido trazer aqui então a nossa programação. Isto depois de ouvirmos a Maite, então de 7 anos, a dar-nos a sua visão sobre a amizade. Parece meio estranho, hein? Olá, arteiros. Eu estou aqui para apresentar para vocês uma pequena entrevista, né? Uma pequena conversa com a minha sobrinha Maite, de 7 anos, que eu resolvi, aproveitando que ela estava em casa no domingo, para falar um pouquinho sobre amigos com ela, né? Sobre os amigos dela. E confesso que eu fiquei meio surpresa, assim, com as respostas, né? Mas criança a gente sabe, né? Você nunca sabe o que vai sair dali. E eu fiz também porque eu sou a tia coruja mesmo, confesso, não vou negar. E é assim, pra mim tudo que elas fazem é lindo, maravilhoso. Então... Na verdade, aqui é a matéria da Tia Coruja. Eu espero que vocês gostem. Vamos curtir? Maite! Hoje é domingo, dia 16 de julho. Eu estou aqui na cozinha da minha casa com a minha família e eu vou conversar agora com a minha sobrinha Maite. Nós vamos falar um pouquinho sobre o dia do amigo, que é uma coisa muito importante. Uau. E como você vai na escola, Você deve ter amigos. Você tem amigos na sua escola? Tem. E você tem amigos no condomínio que você mora? Tenho. E lá na creche onde você fica? Que? Não é uma casa onde você fica com outras crianças? Não, é uma casa. Então, mas ela toma conta de vocês no período que você não tá na escola, enquanto a sua mãe trabalha, não é isso? É, eu tenho bastante. Então, aí agora nós vamos dividir. Vamos começar primeiro falando dos amigos da escola, de manhã, da escola que você vai de manhã. Tá. Quem é sua melhor amiga lá na escola que você vai de manhã? Ah, minha melhor amiga... minha melhor amiga chama Giovana, que ela é do outro bloco, perto do meu. Ah, então ela é amiga da escola e também mora no seu condomínio? Sim. Ah, e aí você senta perto dela na escola? É que eu é da outra sala. Ah, da outra sala. E vocês vão juntas na mesma van, na perua? Não. Não, ela vai sem perua. Você vai de perua? Não, ela vai com outra perua. Ah. E por que que você acha que de todas as amigas que você tem na escola, a Giovana é sua melhor amiga? O que que ela tem de diferente? Porque ela foi do primeiro ano. Ah, porque você conhece ela há mais tempo. Conheço. E vocês contam segredinhos uma pra outra? Não. Não? E a minha melhor amiga também é a Yasmin, que é do primeiro ano, mas não é da minha perua e é da minha escola e não é do meu condomínio. Ah, Yasmin. E você gosta muito da Yasmin? Vocês ficam juntas na hora do recreio? Sim, sim, mas no primeiro ano. Ficamos mais, que eu tenho outras no segundo ano. E no primeiro ano a gente subia no palco, assim, que subia. Tinha negócio lá de segurar assim. E tinha um escorregador, a gente subia e brincava que era um palco. E a gente cantava muito. A gente era nosso professor, nossas amigas, essas coisas. Ah, e vocês brincavam de cantar, de ser professora, de ser amiga. E você lembra alguma musiquinha que vocês cantavam lá nesse palco que vocês brincavam? Não. Nenhuma musiquinha? Musiquinha de escola, alguma não. Musiquinha? Não lembro. E o que você acha que um amigo tem que ser pro outro? O que, que você acha que um amigo tem que fazer de bom pro outro? Tem que dar presente no aniversário. Eu não esperava por isso. Que mais? Tem que dar um pouquinho do almoço dele, porque ele não trouxe lancheira. É, tem que dar um pouquinho do almoço dele, porque ele não trouxe a lancheira. Tem que dar um pouquinho da fruta. Um pouquinho da fruta. Isso é um bom amigo. Um bom amigo faz isso. É, e também tem que curtir o que ele faz. Curtir o que ele faz? Fala. O que ele fala? E lá no seu condomínio, quando você vai brincar no playground, lá no parquinho, quem você gosta de encontrar quando você vai? Quem é seu amigo no condomínio? O Thiago. Ah, eu ia perguntar se não tinha nenhum amigo menino. O Thiago é amigo do condomínio. E é porteiro. Ué, mas o Thiago é meu amigo do condomínio. Mas é o porteiro, seu amigo? Que lindo! É mesmo? E também a Sônia. A Sônia é quem? A minha porteira. Ah, então você é amiga da Sônia e do Thiago. É. Ah, e eles são seus amigos por quê? O que, que eles falam pra você? O Thiago brinca comigo. Eu só falo assim, oi Sônia, essas coisas aí. O Thiago já brinca comigo. E o que, que o Thiago brinca? O que, que ele fala pra você quando ele brinca? Fala assim, ô Maitê, me traz um almoço aí. Ele brinca de muitas maneiras. Então você gosta muito do Thiago? E lá nessa senhora que cuida de vocês enquanto sua mãe trabalha, quem é sua melhor amiga lá? A Júlia. A Milena. O Arthur. O Rafael. Olha quanta gente. O Lucas. Lucas. Alice, mais ou menos. Que ela é muito chatinha. Ai, Deus. Muito chatinha. Gosta a Bibi, o Gustavo, a Bibi, o tio Cleiton, a tia Thelma, o Marcos, a Isa. Tem duas Isas, a Isa grandona e a Isa pequena, que faz a gente rir. A Isa pequena é minha melhor amiga, que faz eu rir. Mas e por que que ela faz você rir? O que que ela fala que faz você rir? Ela fala assim, olha... É, Matê. Me chama de Matê. Ah, ela chama você de Matê, não é de Maitê. Não, Matê. E aí você ri por isso? Não. E aí a gente vai brincar de mamãe fininha. E quem é a mamãe? Eu. E ela é a fininha? Sim. E ela obedece ou é uma fininha de obedecer? Obedece. Ah. E aí, quando ela vai dormir é muito engraçada, porque ela tem que fingir que tá dormindo. Tem que fingir. E aí ela finge? É. E aí ela deita assim, põe, e aí vira a cara assim, e bate no bumbum dela e ela começa a rir. Não é porque ela tem que fingir que tá dormindo. Sim, entendi a brincadeira. Bom, então, se você tivesse que dizer agora alguma coisa assim de bom, que você ama seus amigos, fala aqui pra eles que você ama, que você gosta deles, que você adora que eles sejam seus amigos. Eu amo que sejam amigos e amo eles de paixão. Pronto, acabou. Agora dá um beijo na tia e muito obrigada pela entrevista. Agora fala tchau pros arteiros, fala. Tchau, arteiros. Eu sei bem por que. verdade é a Sarah. Muito bem. Lucy, já cá estamos outra vez. Pois é. Estamos aqui. Ah, Carlos, eu ia perguntar na hora que você estava falando, eu quero agradecer a Raquel, né, por ter me dado boas-vindas. Muito obrigada. É, amei, eu amo receber e-mails assim. E o Rafael, eu não prestei atenção, ou talvez você não tenha dito. Ele é brasileiro ou é português? Não sei. A Raquel é popular, mas deve ser português. Sim. O Rafael Lopes, com o qual eu me cruzei ou no Facebook ou no e-mail, agora me recordo. Mas nós conversamos algumas vezes, mas já vai há um tempinho, mas não estou em erro, é daqui de Portugal. Pelo menos aquilo que eu me lembro de termos escrito era... Se não era português, era uma escrita bastante portuguesa. E a Raquel é... Também, se estou em erro, é portuguesa. Não disse onde é que era. Mas duas boas-vindas. Ah, sim, então. É que eu imaginei que o Rafael fosse brasileiro. Por isso que eu perguntei de alguma lista, né? Que às vezes a gente conhece. Você sendo... deficiente visual e português, você participa de alguma lista de informática ou algum tipo de assunto no Brasil, assim, onde tem brasileiros e portugueses juntos? Sim, participo, embora não é... Já fui participar mais, mas atualmente não participo. Não me puxa, não tenho muito tempo já, mas sim. Há listas muito interessantes, mas de facto não, já não sou assim tão participativo. Antes era mais participativo, agora não, confesso. Mas quando você participava, ou quando você iniciou com as listas, você encontrou o que você estava buscando? Você achou que a informação, porque a gente faz troca de informações, né? Quem não sabe ensina, né? Nos grupos em que eu me inscrevi, encontrei. Era tudo tal e qual como eu esperava. É porque eu acho que é uma forma muito boa da gente se entrosar com tudo que a gente precisa no sentido da acessibilidade. Porque quando eu comecei, eu não sabia que existia. Eu não sabia que existiam os grupos. Eu não sabia que as pessoas já tinham se organizado. E eu não sabia que o NVDA era um leitor de código aberto, né? Então, eu sofri muito com um leitor brasileiro que... Eu já não sabia. Ele me atrapalhava. Eu fiquei um ano... achando que eu era a criatura mais burra que existia na face da Terra. Então, por isso, eu divulgo muito o NVDA. Eu acho que as pessoas... Só que se não houvessem as listas, eu não iria saber disso, né? Se as pessoas já não tivessem se organizado. Como agora também com os Androids, né, e os iPhones, as pessoas trocam informações na dificuldade... Às vezes um toque que a pessoa te dá, porque está usando, porque também é uma pessoa que não vê, ajuda demais. Então, por isso, eu acho muito importante as listas de discussões que a gente tem. Exatamente. Sim. E até mesmo no Facebook há grupos que... Há grupos que são no Google. Há outros que não. Que são... Sim. São grupos já no Facebook. Ou outros no WhatsApp também. No WhatsApp é mais complicado porque há muita mensagem áudio, é muito difícil. O WhatsApp não é muito bom para grupos, eu acho. Embora já está melhor, mas eu continuo a achar que não é propriamente muito bom para grupos porque a quantidade de mensagens áudio, e não só, mas é muito difícil. É muito difícil, eu acho, gerir um grupo no WhatsApp. Tenho essa impressão. As pessoas, meus amigos que dirigem os grupos, eles são tranquilos para fazer essa parte. Eu, como participante do grupo, é que concordo com você. Eu acho que não há tempo, não, a gente não tem mais tempo e nem necessidade de uma mensagem assim, às vezes muito longa. às vezes textos muito longos. Eu tenho uma dificuldade ainda em rolar a tela, né, do celular. Eu falo que eu não sei rolar. Eu tenho uma dificuldade tremenda. E quando o texto é grande, você tem que, né, que rolar a tela para poder ver o que tem depois. Enfim, eu confesso que grupo é só o da escola mesmo, porque eu preciso, né, todos os avisos vêm por lá. E eu tenho um grupo de textos engraçados, né, de piada, e um agora de informática. Tinha um de receita, de vida diária, né, eu saí, porque é muita, muita mensagem. Né? Sim. No Facebook, eu acho que no Facebook é um pouco mais fácil para filtrar as coisas, e no Google também. Acho que o WhatsApp não é tão... Disse a Filipa que depende, acho que é mais falta de tempo. Mas sim, o acho foi o que acrescenta. Ela diz, depende, é mais falta de tempo. Pronto. Mas eu acho que sim. Eu ainda acho que o e-mail é uma forma ótima ainda de participação nos grupos. Eu gosto muito de texto, eu prefiro, se eu tiver até que pegar um tutorial, eu prefiro que seja em texto, não em áudio, apesar de eu fazer os áudios, né? Porque tem gente que precisa, né, prefere em áudio, mas eu gosto muito de texto. Então, o e-mail, para mim, eu acho que supre as necessidades nesse caso. Porque, como você disse, é muito áudio, você tem que parar para ouvir os áudios, e eu acho que a Filipa tem razão. Porque, por exemplo, um grupo onde eu zerei tudo ontem por volta das 6 da tarde, hoje de manhã eu peço desculpa interromper, mas porque estamos muito perto, estamos a poucos segundos de um sinal. Antena Web, são 21 horas em Portugal Continental na Madeira, 20 horas nos Açores, 17 horas no horário de Brasília. De volta com a Lúcia, e não com o Despacito do Luís Fonseca, que é para daqui a pouco. é que nós agora, só para explicar aos nossos ouvintes, nós agora, como já puderam perceber, temos um sinal horário. Sempre que há emissão ao vivo, há sinal horário para ser, a não ser que esse sinal horário esteja apenas no meio de, como é que eu posso dizer, seja no início do programa, esse sinal horário não se coloca, porque lógico que o programa começou já depois do sinal horário, portanto não é propriamente lógica, mas quando estamos a meio de um programa, sim, o sinal horário existe, e foi para o ar pela primeira vez nesta sexta-feira, dia 21. Só para contextualizar os ouvintes, porque em 7 anos de trabalho, em 7 anos e meio, é uma novidade. Mas sim, prosseguindo. Então, mas eu acho muito importante, pelo menos para mim, né, para minha iniciação na informática, eu que nunca tinha nem, na verdade, visto um computador, né? Essa coisa da gente se reunir para essa ajuda, essa informação que às vezes é uma coisa, parece tão boba e pode ajudar tanto uma pessoa que está começando. Então, eu acho importantíssimo que as pessoas se organizem assim, com o mesmo interesse, né? Então, era isso que eu estava dizendo. Eu valorizo muito as minhas listas, as que eu participo. Não são muitas, mas eu gosto muito. Uhum. Eu confesso, já participei. Eu continuo a participar, eu estou lá inscrito, eu não sou de participar até, mas até confesso que já nem sei o que é que eu estou lá a fazer. Acho que é mais por uma questão de saudosismo, ou então de ter uma forma de contactar com alguém sobre algo preciso. Sim. E então acho que é mais por aí. Francamente, acho que é mesmo mais por aí. A gente sente assim, protegido, na verdade, né? De repente, se você precisar, eu vou lá na lista e peço, alguém sempre pode. Sabe, pode ajudar. Acho muito, muito importante. Pois é. Ora bem. Nós estamos muito perto. Vamos para um breve intervalo. Basicamente é isso. Mas antes temos 4 temas para o nosso auditório. Então vamos ficar com 4 temas internacionais e que, portanto, vão ser ditos pela Lúcia porque eu não falo inglês. Ai, meu Deus, eu vou pedir demissão. Nem repetindo, nem se você falar e eu for repetir, eu não vou fazer certo. Meu Deus. Isso sou eu. Sou eu a brincar um bocadinho. E até tenho aqui uma artista que agora me esqueci qual é que era a artista que eu queria trazer. Mas pronto. Vamos ficar com 4 temas então. Eu ia buscar. Ah, ok, já sei o que é que eu queria trazer aqui. Pronto. Mas não. Então vamos ficar com 4 temas para finalizar a nossa, vamos dizer assim, primeira hora. E o primeiro tema que nós vamos aqui ouvir é de Luís Fonsi com Daddy Yankee e também, claro, Justin Bieber. A música chama-se Despacito, que eu imagino que a Lúcia não conhece. Aliás, acho que pouca gente conhece esta música. Não, não conheço. Mas não me é estranho. Eu já ouvi alguma coisa assim. Mas que, o que é que você está falando? É a música mesmo ou está falando outra coisa? Ah, eu pensei que conhecia essa música. Ah, eu pronto, ouvi, então afinal... Eu já ouvi alguma coisa, mas não sei. Acho que não, não estou lembrando. Pronto. Vai ter agora a oportunidade de conhecer aqui na nossa emissão. Vamos ficar então com essa música, Despacito. A música então de Luís Fonsi com Daddy Yankee e, como eu também já fui dizendo, com Justin Bieber. Também há a versão sem o Justin Bieber, mas hoje o que nós estamos aqui a ouvir é com o Justin Bieber. Depois Luísa Sobral com Cupido. Temos também a música de Katy Perry, Bon Appetit. E finalizamos com Maggie Rogers. Chama-se Alaska, a música que nós vamos aqui ouvir nesta edição do nosso Dom Luca. E depois vamos para um breve intervalo, recordando então que o Dom Luca pode ter a sua participação, pode e deve participar, para o nosso e-mail. E este sim vai ser dito pela Lúcia. Qual é que é o e-mail? Ainda se lembra? Vamos lá. Acho que eu lembro, né? Que toda vez que eu falo que eu sei, eu não sei. É aw@antenaweb.info. Desculpem, eu vou ter que pousar aqui o microfone. Obrigada. Depois de um mês. Não, mas é que eu tenho que ir acima da média. É que vocês ainda não perceberam isso. E entretanto, diz a Filipa, já não sei a propósito do quê, mas ela disse alguma coisa que não devia, fico sem jantar. Pronto, e tenho aqui um bando de gaivotas a proteger-me. Sim. Porquê, Filipa? É possível dizer no ar ou não? Disse. É, ouvem-me? Sim. Ouvimos. Tá. Eu disse isso porque foste mal com ela, foste mal com a tua colega de trabalho, então ficas sem jantar e sem sobremesa e já agora sem café e sem sanduíche. E agora fui. Nossa, que bravo! Ficas a segunda hora do programa sem nada. Está de castigo. Só ela é que tem direito, enquanto ela não tiver um pedido de desculpas público. Pronto. Pronto. Então eu peço publicamente um pedido de desculpas público. E eu aceito publicamente público. Quero-me jantar. Quero-me jantar. É assim um bocadinho por interesse, um pedido de desculpa assim por interesse, mas vá. Eu abro uma exceção, mas da próxima já sabes. Libera o jantar. Ai, obrigado. É que vocês não sabem, mas as 4 músicas e o intervalo é do mesmo tempo para eu jantar, portanto eu ia ficar sem jantar. Portanto. Então tá. Pronto. Tá, já entrou. Vamos então ficar com estes quatro temas. Já voltamos. Eu, a Lúcia e a Filipa, se ela quiser. A Carrasca, a Filipa Carrasca. Não é Carrasca, é Ferreira. Carrasca é eu defendi e sou Carrasca. Não, é porque você judiou do menino, ele fez sem querer. Não interessa. Obrigado por me defender. Mas é que eu hoje, defender. Mas é que eu hoje tenho trabalho a dobrar. De por cima, a outra fez greve. A outra minha colega, a nossa colega Adriana Pequeno fez greve e eu tenho que trabalhar a dobrar, então, de maneira que. É, vão restringir mesmo a alimentação dele, senão você vai ter muito trabalho. Mas é isso? Senão vou ficar mais gordo ainda. A nossa colega Helena Luz é que diz: fofo, que nada, você está gordo. Ai, ai, ai. Isto porque, a propósito de dizer que tenho 94kg e 1,70m, que sou um tanto fofo, e diz ela: fofo, que nada, gordo. Pronto. Tá, já agora para a Helena, que não sei se nos ouve ou não, mas pode sempre ouvir esta edição. Vai o meu cumprimento para a nossa. E já agora também para o nosso amigo de Santa Catarina, se não estou em erro, de Joinville, Arménio Wendelmeier. A Helena, confesso que já não lembro onde é que é. Não faço ideia agora, não me lembro de onde é que ela é. Mas vai também a minha saudação, porque é do Brasil, Ziu, Ziu. Ah, o Brasil é enorme. Brasil! É. Pronto, e agora sim, vamos então para este breve intervalo. Antes, estes quatro temas. Que bom ter a Filipa e a Lúcia e também a presença da Adriana, que por norma está aqui um bocadinho connosco, hoje não pôde. E é bom ver que há esta ligação de equipa. Eu fico contente, eu partilho convosco que eu sinto-me muito, muito contente por termos uma equipa cada vez mais unida. É francamente bom para terem uma ideia. Nós até tivemos dois colegas anteriores. Ontem fui à festa de casamento de dois colegas que fazem parte aqui do grupo anterior. Não vou dizer nomes, proteção deles, mas ontem, proteção, não tenho nada a dizer, mas dois colegas aqui do grupo anterior casaram-se ontem. Dois colegas, um colega e uma colega, e um com o outro, e eu não podia dividir-me, estar em dois casamentos ao mesmo tempo. Mas foi uma coisa muito bonita e é bom. Eu fico muito feliz por ver esta união de toda a gente, e a Lúcia, a Filipe, a Arménio, a Ilana, a Adriana, toda a gente. Falamos todos uns com os outros, cada vez mais isso acontece. E eu fico realmente muito, muito feliz. Porque, e sabem, uma coisa muito curiosa. Eu vou contar aqui, eu não sei se contei isto. Mas eu vou contar isto. Era suposto irmos para o intervalo, mas eu vou contar isto. Nós andávamos à procura de locutores em agosto de 2015. Então a Lúcia mandou uma mensagem. Só que essa mensagem não tinha chegado até mim. Só vi 2 anos depois. E cá estamos. Realmente. 2 anos depois. Já nem a Lúcia se lembrava muito bem de. Do que era, então enviei-lhe dois demonstrativos dos que me mandou para comprovar que eu estava a ser verdadeiro. Não estava a querer fazer conversa. Não, não, porque eu falei, mas eu não estou sabendo de teste nenhum, já tinha até esquecido. Não mandei nada, que negócio é esse? Como diz aqui no Brasil, eu pensei que era uma cantada, viu, Filipa? Falei, que cantada nova é essa? Meu agora? Deus! Ele me chamou pelo nome, escreveu lá Lúcia. Eu falei, Lúcia? Como é que ele sabe como eu chamo? Aí eu falei, peraí, você me conhece de onde? Já assim, né? Brava. Aí ele falou, do teste. A Lúcia falou, que história é essa? Não, eu falei, que teste? Não mandei teste pra ninguém, que história é essa? Aí ele pegou e mandou, antes eu nem disse nada, já foi mandando o arquivo do teste. Eu falei, olha, é mesmo. Então eu peguei de volta, porque eu tinha perdido aquele comercial. Eu peguei de volta, falei, ai, que bom que você tem, guardou pra mim. Assim já acreditou. É, porque ele tinha, ainda bem que ele tinha, né, uma prova, né, Carlos, não? Exatamente. Então, aí foi que ele explicou o desencontro. Eu mudei de e-mail, né? Foi um desencontro mesmo. Eu mudei de e-mail, meu e-mail foi desativado, porque deu problema. Ah, pois, Alisa, eu antes até perguntei, eu até disse que o seu e-mail era, e disse, eu deixei, copiei o endereço do e-mail. Sim. E foi então, ou seja, já era uma prova de que, onde é que eu tinha achado o e-mail. Sim, que era verdade, é. Aí eu falei, não, foi desativado. Ah, mas eu mandei solicitação no Facebook. Ah, mas faz uns 2 anos que eu não entro no Facebook. Assim ficou, a gente se desencontrou realmente, né, com tanto meio de comunicação. Aí você conseguiu a ideia no Skype, né, de procurar pelo Skype, e foi quando me encontrou. E daí, Dom Luca, que é Domingo, Lúcia, Carlos, pronto. Pois é, estamos aqui. Pronto. Pronto, e é assim, e foi assim. A nossa história. E agora, vamos despacito para o intervalo. Aliás, isto é mesmo despacito, que eu já estou a dizer que vamos para o intervalo para há 10 minutos. Portanto, é mesmo despacito. Agora vai. Vai jantar. Agora sim. Sim, entretanto já obtive a permissão da Filipa, que já me está aqui a fazer a sinalética para ir jantar e, portanto, posso então efetuar a minha refeição com sucesso. Pronto. E vamos então à música. Luís Fonsi com Despacito, depois da música de Maggie Rogers, Alaska. Temos um intervalo. Um forte abraço e até já! And move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Duermo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la

with water over glacial plains in a walked off view. And I walked off and old me. Old me, oh my, I thought it was a dream. So it seems. Também é dia de reflexão. Washington Forum, produzido pela Voz de América, este espaço radiofónico emitido originalmente ao vivo em Washington, traz debates, análises e perspectivas para o que aí se aproxima. Washington Forum, domingos às 15 horas, na Antena Web Informação. As noites da Antena Web são noites de espetáculo, pelo menos de segunda a sexta-feira. A partir das 22 horas, há um concerto para ouvir com artistas do panorama nacional e também internacional, do presente ou do passado. O que importa mesmo é que as músicas são tocadas e cantadas ao vivo por artistas renomados a nível mundial. Noite de espetáculo, de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas e até às 24, na Rádio Antena Web. Vem pra balada, que a gente já tá na balada. Nós e o DJ Paulo Souza. Na balada, o seu programa de música eletrônica. Na balada, com o DJ Paulo Souza. Aos sábados, 1 da manhã, na Rádio Antena Web. Isto é música clássica. Mas pauta musical é muito mais do que isto. Ana Lúcia Andrade apresenta de segunda a sexta-feira um programa que é originalmente transmitido pela Rádio Câmara, aliás, na qual é também produzido. Antena Web Viparte retransmite este espaço radiofónico de enorme interesse cultural para todos aqueles que apreciam este género de música. Pauta Musical, com músicas e entrevistas de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, na Antena Web Viparte. Terça a sexta-feira, Lena Batista traz os assuntos do dia até aos ouvintes da Antena Web Informação. Microfone aberto. Um programa onde, para além da informação, existe debate e análise. Os assuntos são geralmente sobre o Brasil, dado que este é um programa produzido neste país, mas a outra atualidade internacional também não fica esquecida. Microfone aberto, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, na Antena Web Informação. Todos os dias recomendamos um livro aos ouvintes da Antena Web. Leitura em Dia, um programa produzido pela Rádio Universitária do Minho e disponibilizado na Antena Web Portugal. Leitura em Dia, de segunda a sexta-feira, em edições de 5 minutos cada, a partir das 14 horas, na Antena Web Portugal. Cá estamos ouvintes, depois do intervalo também e das quatro músicas anteriores, já são 21h35 aqui em Portugal Continental e na Madeira. É verdade. E no Brasil, segundo Brasília, são 17h35. Não é, Lúcia? Sim, 17h35. Posso fazer uma pergunta de quem tem o QI muito alto, igual o meu? Pode fazer. Eu quero uma aula de geografia. É, por que Portugal continental? Me explica essa divisão. Porque Portugal divide-se em três partes. Divide-se o país que fica dentro do continente europeu, propriamente dito. E depois dois arquipélagos, um com 7 ilhas, mas apenas duas habitáveis, que é o arquipélago da Madeira, e um outro arquipélago com 9 ilhas, todas habitadas, que é o arquipélago dos Açores. E tanto em Portugal continental como na Madeira, a hora é a mesma. Nos Açores, a hora é uma hora a menos. Ou seja, aqui, por exemplo, neste momento são 21h36. 21h37. Nos Açores, ainda são 20h37. Portanto, há uma altura do ano em que o horário central do Brasil e o Portugal, neste caso os Açores, só distam uma hora de diferença. Verdade. É, isso eu já tinha observado. Até a gente comenta, quando temos amigos assim, né, virtuais, e vai ficar mais difícil para conversar, porque vai mudar, porque nós também entramos em horário de verão, né, que é uma hora a menos, e a gente se encontra bem. É. Mas então, peraí, vou continuar a perguntar. Quando eu era criança, assim, que eu aprendi, arquipélago é uma reunião de ilhas, é isso? Exatamente. Ah, tá. É uma reunião de ilhas. Então, os Açores é um arquipélago? É. É isso? Muito interessante. Pode-se dizer de forma errada a Ilha dos Açores, mas não é. Os Açores é um arquipélago. Eu achei que fosse uma ilha mesmo. É. Sincero, a Ilha de São Miguel ou a Ilha do Ponta... A Ilha de... de Ponta Delgada, que é o nome da ilha, ou a Ilha do Pico, sei lá, a Ilha da Horta, a Horta, por exemplo, a Horta é uma ilha. Então, pronto. Angra do Heroísmo é outra das ilhas. Se não estou em erro. Eu agora não sei o nome delas todas, mas... Mas sim. Então, mas se eu fosse classificar como um estado, como aqui no Brasil, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, os Açores seria o quê? Seria um estado separado? Sim. Ah, certo. Estou começando então, a entender. Aqui, aliás, não propriamente, vamos lá ver. A Madeira, sim, seria um estado. Os Açores dividir-se-iam em 3 estados. Ponta Delgada, Horta, e agora não me ocorre o outro, está-me a faltar o outro. São 3 estados, digamos assim, porque esse arquipélago divide-se em 3 partes. O Grupo Oriental e outros 2, que como eu não vivo nos Açores, não é uma coisa que me preocupe tanto. Mas são... são as 3 partes do arquipélago. Pronto. Não, muito interessante. Eu não sei se é a Ilha do Faial, da Horta e de Ponta Delgada que fazem... não. É a Ilha de Santa Cruz, da Horta e então a Ilha de Ponta Delgada. Aí... Em Ponta Delgada está a considerada capital dos Açores, que é São Miguel. Pronto, a Horta é a segunda mais importante e a Santa Cruz é a menos relevante dentre as 3. E seria então aqui, estes seriam então 3 estados, digamos assim. E qual é a economia? É predominante nos Açores. É mais uma... De um modo geral, tirando Ponta Delgada, é uma economia mais... primeiro, é uma economia muito local. Verdade que Ponta Delgada tem o seu shopping, é outro dinamismo. Mas há algumas ilhas que são totalmente rurais. As pessoas, para todos os efeitos, as pessoas vivem naquela situação. Por exemplo, a Ilha do Pico é uma delas. E é onde está também o ponto mais alto de Portugal. Nas ilhas. O ponto mais alto de Portugal é a Serra da Estrela, que tem 1994 km de altura, portanto... Metros, aliás. Tem quase 2 km de altura. Certo. A Ilha do Pico, tenho a Serra do Pico, que é quase a mesma coisa, mas é um pouco mais baixa, 1970 metros, algo assim do género. E sim, de facto é, portanto, é uma, aliás, são ilhas muito interessantes, desde logo o próprio nome que foi dado em homenagem às aves que habitavam aquela região, que são os Açores. As aves são os Açores. E pronto. A Ilha da Madeira, confesso que não sei o porquê do nome, mas sim. Pronto, são as duas ilhas, ou os dois arquipélagos, melhor dizendo, são os dois arquipélagos de Portugal. Pronto. Irei dizer-se Portugal continental porque, por causa dos Açores. Porque se disser que são 21 horas e 40 minutos em Portugal, eu estou a deixar de parte os Açores. Uhum. Pronto. E continental porque vocês estão no continente, é isso? Exatamente. Nós temos dentro... do continente europeu. Ou seja, não é que eles não estejam, para todos os efeitos, sendo parte de Portugal, está sob jurisdição do continente europeu, digamos que está fora do continente, do território continental, As placas tectónicas são outras. Há mar entre a espaçar Portugal com. Ou seja, Portugal continental com a Madeira e também com os Açores. Há outras ilhas também, mas que não são habitadas. E por isso é que não são assim consideradas, mas para todos os efeitos são ilhas que são muito mais pequenas, em Faro sobretudo. Mas isto para dizer que sim, que efetivamente há essa ou seja, há essa diferença. Portugal tecnicamente faz fronteira apenas com um país, que é a Espanha. De resto, à volta é tudo mar. Que lindo. É, considerando a zona marítima, a zona económica exclusiva de Portugal, considerando a zona económica exclusiva de cada país, Portugal é o maior país do mundo. Ah, é? Mas porquê? Porque Portugal tem muito mais mar do que terra. Sob território português, há muito mais mar do que terra. E juntando o mar e a terra pertencentes a Portugal, sim. Portugal é o maior país do mundo. É. Interessante. Ou seja, digamos que em Portugal e ou seja, terra e mar, Portugal tem mais do que o Brasil de terra. Uhum. Para ter uma noção. Nossa. Esse facto não era verdadeiro até ao desmembramento da União Soviética, mas agora apenas com a existência da Rússia, sim. Juntamente com a zona marítima, Portugal é o maior país do mundo. Tudo isto porque, por causa dos descobrimentos, por causa dos acordos que foram sendo feitos, e Portugal tem território que vai até a África, ainda assim. Há território marítimo que pertence a Portugal, que é português. Tá vendo? A gente tem que perguntar para quem sabe. A gente estuda com alguns detalhes, algumas coisas, né? A não ser que você vá a fundo. Se eu fosse fazer história, né, geografia, alguma matéria assim, mas assim, por cima, como a gente aprende na escola, esses detalhes que você contou, eu achei super interessante. Eu visualizei o país em volta todo de mar e só uma fronteira por terra, assim, uma divisão, achei que deve ser muito bonito. Daqui. Nós fazemos fronteira, digamos que quem vai de cima para baixo do mapa, fazemos fronteira com a parte esquerda do país, faz fronteira com Espanha. Uhum. É. Então isso faz que nós tenhamos a maior costa, em termos de quilómetros, a maior costa, eu acho que é a maior costa marítima da Europa. Em termos de porcentagem de território, é a maior costa marítima do mundo, de forma consecutiva. Nós temos, basicamente, temos, acho que é 600 km de costa. 600 km. É, vai desde Viana do Castelo, ou desde Ponta de Lima, se quisermos, que é a cidade mais a norte, mas vai desde o distrito de Viana do Castelo até ao distrito de Faro. Portanto, vai até mesmo até ao fim, cá está. Ou seja, temos muitas, muitas praias. Então deve ser mesmo muito diferente dos outros países. Como eu costumo dizer, Portugal é uma espécie de céu na terra. É, do jeito que você está dizendo, é mesmo. E eu acho que tudo que tem mar, que envolve mar, né, perto, é uma coisa muito... O mar é um mistério, é uma coisa muito bonita. Ora bem, nós estamos já no final do nosso programa. Eu deixo tempo para que a Lúcia se despeça e depois será também a minha vez de me despedir do nosso auditório. Deixando o tempo para que seja para já a Lúcia. É, o tempo passa rápido, já são 21h49. É, realmente. É que a gente, quando faz o que gosta, né? A gente não sente o tempo passar. Então, eu mais uma vez tive um enorme prazer em falar aqui com vocês. Me sinto uma pessoa privilegiada, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é falar. E aí eu tive essa oportunidade. E gosto de conversar sobre vários assuntos, de perguntar, de conhecer. Gostaria de receber mais e-mails de vocês. O nosso e-mail é aw@antenaweb.info. E quero uma linda semana para vocês e espero vocês no próximo domingo aqui a partir das 20 horas de Portugal e a partir das 16 horas do Brasil. E sem mais, beijo da Lu! E nós também eu também me despeço, deixo o meu abraço. Um obrigado pela vossa presença e também pelas vossas participações. Já sabem que podem encontrar este programa e outros em antenaweb.info/antenaweb/programas/Dom Luca, tudo junto, e Dom com M de domingo, Dom de domingo, Lu de Lúcia e K de Carlos. Vamos ficar com Simple Words, a música dos Fingertips do álbum Venice. O primeiro, que foi gravado com a vocalista Joana Gomes. E então é desta feita que eu me despeço. Daqui a pouco não perca também os Filhos da Noite, com a voz inconfundível de José Luís Dias. Nós então voltamos a encontrar-nos na próxima semana, no próximo domingo, como disse a Lúcia, aqui mesmo, às 20 horas de Portugal Continental, 19 dos Açores, 16 de Brasília, a hora central do Brasil, e se não estou em erro, 17 no Ceará, e alguns, se a memória não me falha, 14 no estado do Acre. Isso mesmo. E pronto. Vai então aqui o meu abraço. Obrigado pela vossa presença e participação mais uma vez. Até hoje, 8 dias. Para fechar, temos Simple Words, música dos Fingertips. simple words.